que o Senhor quer da minha vida e da sua vida não é participarmos de uma igreja, não é conseguirmos que Ele nos abençoe nas nossas coisas e a gente resolva os nossos problemas e a gente consiga comprar aquilo que sonhou e a gente consiga caminhar daquele jeito que a gente está imaginando. O que importa para o Senhor não é isso. O que importa para o Senhor é que eu e você sejamos conduzidos pelo Espírito Santo cada dia mais em Cristo Jesus, triunfando nele. E por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltar às veredas antigas é voltar a Jesus, ao caminho, aprender princípios. Nós vimos aqui irmãos abençoando seus pais, pais abençoando seus filhos. Nós vimos aqui irmãos, familiares pedindo perdão uns aos outros, coisa que não aconteceu nunca na história deles. Nós vimos aqui gente aprendendo a caminhar em família, a caminhar em comunhão com os irmãos, gente aprendendo a abrir o coração e dividir, aprendendo a ser Jesus, exalando um perfume mais gostoso da presença dele. Esse é o propósito do Senhor. Quando o Senhor falou no nosso coração, eu, a Dani, e depois a cada irmão que foi chegando, olha, comecem pelo veredas antigas. Não é porque esse é o seminário, é porque esse seminário, como talvez inúmeros outros, ensina os princípios de Deus que vão transformando a nossa vida de glória em glória, sendo transformado na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, transformado em todas as coisas. É o que a Maria Helena disse aqui. Vivia em função do que os outros pensavam. Vivia em função do que eu pensava dos outros. Mas Deus vai trazendo cura, e agora a gente vive em função de amar, de servir, de abençoar uns aos outros. E quanta transformação no coração de um pai e de um filho, no coração da mãe, de uma filha, dos filhos, dos parentes, dos familiares. Quantas vezes nós caminhamos com Deus, estamos buscando a Deus, mas nós não gostamos de um familiar, nós não conversamos com um vizinho, nós não conversamos com algum parente, nós não gostamos de alguém. Quantas vezes é assim? E isso é fruto de uma amargura no coração, e uma amargura no coração faz o indivíduo caminhar errado para o resto da vida e sofrer para o resto da vida. E Deus quer que a gente volte para os seus caminhos e execute o que Ele deixou como veredas, para que cada dia mais eu e você sejamos uma carta aberta, o perfume da presença de Jesus, ministros da nova aliança, transformados de glória em glória, refletindo a glória do Senhor no seu rosto. Esse é o propósito do Senhor para mim e para você. Esse é o único motivo pelo qual Deus nos faz reunir aqui, nos traz a esse lugar, nos faz caminhar juntos aqui, nos incentiva, nos move, nos leva a buscar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a estudar a palavra, caminhar com os irmãos. É o único motivo. Pois não, senhora, pode fazer a pergunta. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Qual o seu nome? Fátima. Primeira vez que você vem aqui, não é, Fátima? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por vocês. É isso mesmo. O que Deus tem para a minha vida e o que Deus tem para a sua vida é infinitamente mais. Não estamos aqui buscando uma solução para nós. Estamos aqui buscando que Ele execute em nós algo tão precioso que vai nos conduzindo para o centro das suas veredas. Feche os teus olhos, irmão. Eu estou ministrando essa palavra porque nós vamos levar mais um grupo para o seminário Veredas Antigas. Pela misericórdia do Senhor, pela graça, a direção do Espírito Santo de Deus, nós queremos passar o resto da nossa vida levando pessoas a participarem de um seminário que não acaba nunca. O resto das nossas vidas nós estaremos aprendendo a caminhar nas veredas de Deus. Cada dia mais transformados de glória em glória. E eu quero que você ore nesse momento. E faça uma pergunta ao Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, o que há em mim que precisa ser transformado? Você pode perguntar a Ele e esperar, na sua mente, no seu coração, Ele soprar. Ele deixar um pequeno pensamento, um sentimento inconfundível da sua presença, mostrando. Pergunte a Ele, Espírito Santo, há algo em mim que precisa ser transformado? Tem algum caminho que eu estou trilhando e que não é teu? Tem algum caminho que é teu e eu nunca trilhei e o Senhor quer me ensinar? O que mais na minha vida o Senhor quer transformar? Eu quero ser uma carta aberta, não como as tábuas de pedra, mas como um coração em que teu Espírito cravou tua palavra, teu amor, e exala o perfume do seu conhecimento. Eu quero ser assim. Tem parentes, familiares, amigos, que eu nunca abençoei. Ou alguns que eu tenho tanto problema, e eu quero vencer, porque em Cristo Ele nos faz triunfar. Ser mais do que vencedores. Mostra-nos, Espírito Santo de Deus. Mostra a cada um de nós. Queremos abrir mão de todas as coisas, principalmente da ignorância, da displicência, do comodismo. Queremos ser alertados, despertados por Ti, para buscar as Tuas veredas, os Teus caminhos, sermos transformados e por onde passarmos, em todo lugar, exalarmos o perfume do conhecimento, da vida, da caminhada nas Tuas veredas, em Jesus, que é o único caminho. Mostra-me, Senhor. Dê uma resposta a Ele. Eu convido você a dar uma resposta a Ele. Levantar a sua voz e dizer: eu quero me aprofundar no conhecimento das Tuas veredas. Eu quero não apenas participar do seminário. Eu quero receber mais das Tuas verdades, dos Teus princípios. Eu quero me entregar, me dedicar, estudar, buscar. Eu não quero, Senhor, ter um fogozinho ali, momentâneo, e depois voltar ao normal. Eu quero, Senhor, crescer cada dia mais, refletindo a Tua glória no meu rosto, sendo transformado, como diz a Tua palavra. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu verei familiares, amigos, vizinhos sendo abençoados através da minha vida, edificados, transformados, cheios da presença do Espírito Santo. Eu convido você a dar uma resposta ao Senhor, levantar sua voz. E se há algum caminho, se há alguma vereda que você quer que Ele transforme, se você deseja conhecer e se aprofundar em mais veredas do Senhor, eu convido você a ficar de pé como um ato de declaração pública. levantar as suas mãos e dizer: eu me rendo, Senhor. Ensina-me os teus caminhos. Você vai buscar saber na secretaria do projeto as informações do próximo seminário. E eu estou convocando você a participar do próximo seminário. E você nunca mais vai ser o mesmo. É transformação que não vem porque alguém está falando, porque uma religião está propondo, mas porque o Senhor Espírito Santo vai nos ensinando suas veredas. E Ele deseja nos ensinar coisas grandes e ocultas que não sabemos. Ele deseja nos encaminhar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ensina-me teus caminhos, ensina-me, em ti confio, meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Diga a Ele, levante as suas mãos, levante a sua voz e diga pessoalmente a Ele: ensina-me, Senhor. Ensina-me os teus caminhos.